o alto executivo de uma multinacional. Ele era muito atarefado e ocupado. Ele liderava um número grande de pessoas e tomava diariamente decisões que poderiam ser um benefício para a empresa ou um prejuízo. E ele tinha uma grande responsabilidade. Ele nunca tomava uma decisão sem antes meditar bastante. Era um homem prudente, cauteloso, mas ao mesmo tempo muito arrojado, muito atirado. Graças a ele, a companhia estava indo muito bem. Ele era admirado por todos os seus subalternos. Porém, numa certa ocasião, houve uma convenção numa cidade do litoral e ele foi para aquela convenção e hospedou-se no hotel. No quarto daquele hotel, sobre o criado mudo, havia um evangelho. E ele nunca tinha lido o evangelho. Ele aproveitou aquelas noites de descanso e começou a ler. E encontrou um trecho que está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele leu a seguinte frase: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E esta frase calou fundo no seu coração e se repetia o tempo todo. Por ser um homem inteligente, ele analisou a frase e entendeu que era da vontade de Deus, através de Jesus Cristo, que em tudo ele desse graças e que ele sempre fosse uma pessoa agradecida. Ele adotou essa frase. A partir daquela noite, sempre que acontecia alguma coisa boa ou ruim, ele dizia graças a Deus. Os funcionários na companhia notaram aquela mudança. O homem, que antes era agitado, nervoso, enérgico, ele continuava exercendo o seu trabalho com muita competência, com muito brilho, mas agora não mais naquela agitação, naquela angústia, naquele sufoco, naquele nervosismo. E ele sempre dizia graças a Deus. E foi se comportando dessa maneira, dizendo sempre graças a Deus. Até que os funcionários comentavam a boca pequena: você viu como o chefe está diferente? Agora tudo ele fala graças a Deus. E as pessoas naquela companhia, naquela multinacional, até zombavam dele. E o apelidaram de graças a Deus. É lógico, ninguém tinha coragem de falar isso na cara dele. Mas ali na salinha de café, o pessoal, quando se reunia, brincava e ria e dizia: e o graças a Deus, como é que está hoje? E coisas desse tipo. Então, este executivo chamou 3 gerentes e falou: nós vamos pegar o avião e vamos agora para o Rio de Janeiro. Então, os executivos se prepararam, uma viagem curta, 40 minutos entre São Paulo e Rio. Então, eles se prepararam e pegaram um táxi que os conduziria até o aeroporto. Porém, no meio do caminho, estava um trânsito terrível, eles atrasados para o voo. Os executivos nervosos e ele calmo. E eles reclamavam: mas esse trânsito? E o chefe dizia: graças a Deus. E o pessoal tinha vontade de rir, mas ninguém falava nada. Então continuou o táxi conduzindo aqueles 4 homens e num determinado momento o táxi foi batido por detrás, mas não uma batida forte, uma batida razoável que impedia que aquele táxi continuasse o seu trajeto. Todo mundo reclamou: e agora? Vamos perder o avião. Bateu o carro. E o chefe disse: graças a Deus. Aí o pessoal não aguentou, começou a rir mesmo, né? O senhor está dando graças a Deus? Vamos perder o avião. O táxi está batido, esse congestionamento. O senhor ainda fala graças a Deus? E ele falou, graças a Deus. E foram então pegar um outro táxi, mas demorou. Outro táxi demorou e ele disse, graças a Deus. E quando finalmente eles pegaram um táxi, ele disse, graças a Deus. E quando chegaram ao aeroporto, ele disse, graças a Deus. Mas quando foram embarcar, foram avisados que o avião já tinha partido. E ele disse, graças a Deus. Aí o pessoal começou a rir muito. Puxa, mas você só fala graças a Deus. Perdemos o avião, vamos agora ficar aqui no aeroporto fazendo o quê? É, vamos esperar o próximo voo. É, mas estão dizendo que está atrasado. E ele disse, graças a Deus. Quando então veio a notícia de que aquele avião que eles haviam perdido, aquele avião sofreu uma pane, uma reversão de turbina e caiu, e todos os seus ocupantes morreram. E quando chegou a notícia, o chefe ficou calado, mas os outros três homens disseram, graças a Deus.